Então vamos lá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Antigamente a mídia brasileira, pelo menos a mídia que se pretendia cultural, acompanhava mais ou menos o movimento das ideias, pelo menos na França, na Inglaterra e nos Estados Unidos. Hoje ela não faz mais isso porque não há pessoas qualificadas para fazer. O círculo de leitura desse pessoal é bastante limitado e os enfoques também são meramente propagandísticos, né? No fim das contas, tudo se resume a qualificar as pessoas na esquerda ou na direita, e não vai passar disso. Isso quer dizer que a linguagem normal da propaganda política se tornou o único instrumento intelectual disponível, e evidentemente com isto você não vai poder apreender nada da complexidade do debate intelectual no país um pouco mais cultos. Eu digo um pouco porque, mesmo nesses países, você observa uma decadência pronunciada. Em função disso, eu vejo, por exemplo, que os novos filósofos que têm aparecido na direita francesa são completamente desconhecidos no Brasil. E hoje eu gostaria de falar de um deles, que é o Charles Robin. Charles Robin é um homem de origem proletária, começou a trabalhar muito cedo e, com grandes esforços, conseguiu fazer um curso universitário, tirar um mestrado em filosofia. E ele começou, evidentemente, no tempo que, no início da carreira dele de estudante, ele estava na extrema esquerda, como todo mundo, embora não fosse, quer dizer, um militante ex-professo, era um simpatizante ativo. Até que ele começou a notar certas incongruências no discurso esquerdista, e ele narra as suas transformações interiores neste livro, Itinerário de um Esquerdista Arrependido. Nós vamos ver adiante que ele não está tão arrependido assim. Mas as observações dele são muitíssimo interessantes, porque a experiência que ele viveu na França é um pouco inversa daquela que nós vivemos no Brasil. E, portanto, para nós se torna mais fácil perceber as limitações do enfoque dele. Mas o enfoque inicial era muitíssimo interessante, e não se pode negar a veracidade da maior parte das observações que ele faz. Note bem que ele é um direitista, mas um direitista muito mais anticapitalista do que qualquer esquerdista disponível. O ponto de partida, vamos dizer, das interrogações dele, ele era um rapaz muito jovem, ainda está com 41 anos, e escreveu esse livro, que é uma espécie de... Eu me lembrei do Eugênio Evtushenko, Autobiografia Precoce. Ele escreveu uma autobiografia de 41 anos, só, bom, mas ainda falta metade da vida para você contar, né? E a partir do que ele coloca aqui, dá para a gente ver algumas possibilidades de desenvolvimento filosófico dele para as próximas décadas. Mas a interrogação principal que ele fez é o seguinte: ele, como sendo de origem proletária, entrando no meio universitário, onde quase todo mundo era de classe média, média-média ou média-alta, acabou notando uma diferença muito grande entre a perspectiva do que seria um socialismo proletário, o que seria o esquerdismo ali vigente, que se concentrava, evidentemente, nas reivindicações de tipo feminista, gaysista, defesa das minorias, etc., etc. E ele se perguntava o que é que tem tudo isso a ver com os interesses do proletariado. E a primeira observação dele é o seguinte: é que, se você toma como bandeira principal da esquerda a defesa das minorias que estão excluídas do sistema, o proletariado, que por definição tem uma função no sistema e está integrado nele, se torna parte da maioria opressora. Então, ele... Então ele começou a se perguntar qual era a origem desses temas e slogans tipo minorias, feminismo, gaysismo, etc., etc. E foi remontando até os primeiros ideólogos liberais, especialmente Voltaire. e notou que Voltaire, ele é também John Locke, né? Eu nunca tive o menor respeito intelectual nem por outro, e acho que toda a ideologia liberal ela está cheia de fragilidades também, e essa é uma delas. Remontando antes mesmo do John Locke, você pode observar que toda a tendência da filosofia moderna é tomar o indivíduo humano isoladamente como se fosse o centro de construção da realidade. Isso já aparece muito claramente no Descartes, onde a fonte da certeza é o indivíduo conversando a sós consigo mesmo. Quer dizer, a certeza que ele tem da sua própria existência é o fundamento de toda construção filosófica e, portanto, de toda certeza possível. A partir daí, a tendência de examinar tudo a partir da ótica do indivíduo isolado se torna praticamente uma norma do pensamento moderno, pelo menos até o advento de Karl Marx, né? Com Karl Marx isso toma outra direção. Mas, ali entre os primeiros teóricos do liberalismo, como John Locke e Voltaire, a ideia é realmente que o indivíduo humano isolado, ele é uma espécie de fonte, ele é um começo absoluto. Ele não existe nenhuma instância superior que o envolva e a qual ele deva alguma satisfação. Então, o culto da liberdade começa com esta noção, quer dizer, do indivíduo isolado. Quer dizer, o indivíduo é, pelo simples fato dele nascer, ele nasce com certos direitos, entre os quais a liberdade. Ele não tem satisfações a prestar a ninguém. Portanto, a livre manifestação do indivíduo é o critério básico da ideologia liberal, certo? De onde vem a liberdade de expressão, a variedade, a própria ideia do Estado laico. O Estado não pode, vamos dizer, assumir, vamos dizer, princípios morais que envolvam todos os indivíduos e que se sobreponham a eles de alguma maneira, mas a missão principal do Estado seria a defesa das liberdades e direitos do indivíduo. Tá certo? Bom, então, em primeiro lugar, nós notamos que este indivíduo que o liberalismo fala, ele realmente não existe, ele é uma abstração. Quer dizer, se você examinar direitinho o Descartes, você vê que quando o sujeito chega a colocar a si mesmo, né, o famoso penso logo existo, ele já traz consigo toda uma herança cultural, inclusive da própria língua na qual ele está formulando os seus pensamentos, de modo que esse seu isolamento solipsístico, ele não existe realmente, ele não existe como experiência. E eu creio ter demonstrado claramente isso no livro Visões de Descartes, né? Descartes acredita que ele está narrando uma experiência íntima real, mas essa experiência jamais aconteceu. O que aconteceu é que ele pega o conceito do eu e o trata como se esse conceito fosse uma pessoa real. Mas a pessoa real jamais chega a ter esse isolamento solipsístico que ele ali descreve. Pelo simples fato de você estar pensando, você está usando uma língua, você já está em comunicação com toda a sua cultura, de modo que o indivíduo ele só existe mediante uma tensão dialética entre o que é ele e o que não é ele. Quer dizer, o famoso eu sou eu e minha circunstância. Quer dizer, a circunstância, aquilo que está em volta, faz parte de mim, de algum modo, através de hábitos recebidos, símbolos introjetados, reações aprendidas, linguagem, etc, etc, etc. Então, por exemplo, aquilo que o Júlio Zévola chamaria de indivíduo absoluto não existe absolutamente. É? O Júlio Zévola diz isso num contexto totalmente diferente. Eu estou usando só o termo, não uma alusão ao pensamento do Júlio Zévola, atenção, né? Mas, na verdade, quem acredita em indivíduo absoluto é o liberalismo, tá certo? Então, um exemplo característico, vamos dizer, da ideologia liberal é a famosa Fábula das Abelhas, do Bernard Mandeville, onde cada indivíduo, agindo apenas em função do seu próprio interesse, o mais egoísta possível, produz a prosperidade geral quase que sem querer, né? Um outro exemplo mais recente são os livros da Ayn Rand, o princípio do os méritos morais do egoísmo. Quer dizer que quanto mais Quanto mais os indivíduos se deixam levar por ilusões altruístas, menos eles cuidam dos seus próprios interesses e, portanto, há menos prosperidade geral. Então, nesse sentido, o egoísmo seria uma virtude pela sua força produtiva. Os romances da Ayn Rand sempre celebram o herói totalmente egoísta que gera uma riqueza a qual se expande necessariamente independentemente das intenções dele. Ele não precisa ter boas intenções sociais. Basta ele querer ganhar muito dinheiro, ele já está fazendo um benefício. Não, claro que tudo isto é. A base disso consiste em tomar uma abstração como se fosse uma realidade concreta. Foi num dos romances da Ayn Rand, é a história de um arquiteto que ele se revolta contra os estilos dominantes e ele quer construir os edifícios do jeito dele, como se fosse uma expressão da sua personalidade, né? Sem levar em conta mais nada, fazendo abstração, vamos dizer, do meio ambiente físico, da cultura, etc, etc. E ela celebra isso como se fosse um supremo heroísmo cultural e intelectual. Agora, se ela quisesse ter um bom exemplo de qual o tipo de ambiente urbano que isso gera, bastaria ela ir à cidade de São Paulo, onde os edifícios não têm absolutamente nada que ver com o outro, é o caos total, tá certo? No qual os pobres indivíduos ficam perdidos. Né? Eu já escrevi sobre isso na Brava há muito tempo, quer dizer, as consequências intelectuais, cerebrais e neurológicas de você crescer num ambiente esteticamente caótico, onde você não você consegue reconhecer vários estilos individuais, mas a cidade não tem um estilo. Aqui nos Estados Unidos você percorre o país inteiro, você vê que o estilo municipal e regional é característico. Você tem muitas variações, porém dentro mesmo de uma mesma pauta estilística, o que torna as cidades muito agradáveis e bonitas, no fim das contas. Mesma coisa acontece nos países mais antigos da Europa. Mas, na concepção da Ayn Rand, tudo isso seria um reacionarismo porque atenta contra os soberanos direitos do indivíduo. Não é isso? Então, eu não posso negar, de que o indivíduo desempenha um papel fundamental no avanço do conhecimento, né? Toda e qualquer descoberta, todo e qualquer progresso é feito sempre por certos indivíduos isolados, tá certo? Que não seguem a pauta comum e preferem, escolhem o seu próprio trajeto. Isso sempre foi assim. Porém, isso não quer dizer que esses indivíduos sejam realmente isolados e que eles tenham uma consistência ontológica própria. O simples fato de você precisar de um meio ao qual você se opõe já mostra que a sua independência em relação a esse meio é muito relativa. Quer dizer, você, na verdade, você se define perante este meio. Tá certo? Se você fizesse a abstração do meio, o indivíduo ficaria pairando no vazio e ele não teria como se afirmar. Isso aí, quem estudou um pouquinho de Hegel não terá menor dificuldade de reconhecer como a consciência se autodefine sempre por oposição, ou pelo menos por uma tensão em relação a algo que não é ela, na famosa circunstância de que falava o Ortega y Gasset. Isso quer dizer que este cidadão, Charles Robin, ele logo percebeu que o liberalismo não era apenas um sistema econômico, era toda uma constelação cosmológica e gnoseológica baseada na ideia da independência absoluta do indivíduo. E este indivíduo, mais ainda, era definido em termos puramente materialísticos e naturalísticos. O indivíduo, por exemplo, aparece claramente no Mandeville ou no John Locke, o indivíduo é, sobretudo, um feixe de interesses e desejos. Tá certo? Não há nada acima dele, não há nenhuma transcendência, nenhuma normatividade que se possa impor a ele, e a origem de tudo é o interesse e o desejo do indivíduo. Então, não é muito difícil perceber que a fonte desses movimentos da esquerda, como feminismo, gaysismo, negritude, etc, etc, é a ideologia liberal e não a socialista. Então, Por exemplo, se o sujeito ele. Houve o caso outro dia de um sujeito que. Acho que na Austrália, sei lá onde. Não, na Escócia. Um presidiário que disse que se sentia mulher, então ele pediu sua transferência para um presídio feminino. Mas depois ele teve que ser transferido de volta para o presídio masculino porque ele estava comendo todas as mulheres do presídio feminino. Então ele agiu de maneira perfeitamente coerente com a ideologia liberal, a autonomia do indivíduo. Quer dizer, ninguém pode cercear a realização dos seus desejos, né? E sempre tendo em conta aquela frase que eu considero talvez a mais idiota de todos, que já passou por uma boca humana, que a sua liberdade termina onde começa a do outro. Não é isso? O que é, evidentemente, uma coisa muito bonita de se dizer, mas que, na prática, é totalmente inviável, né? O que faríamos, por exemplo, com a liberdade de um sujeito que é masoquista, que paga para que os outros batam nele, como fazia o Michel Foucault, né, certo? Como você vai equacionar isso em termos da minha liberdade e a sua liberdade? Né? Então, também, no momento em que certos grupos de interesses comuns adquirem uma personalidade coletiva, né, e essa personalidade do grupo passa a ser o traço definidor principal do indivíduo, mediante, por exemplo, a famosa identidade gay, que eu acredito que é uma coisa que não existe, mas na qual eles acreditam. Tá certo? Nesta mesma medida, o interesse e o desejo desses grupos adquire como se fosse uma individualidade, e ele não pode ser cerceado de maneira alguma. Né? O fato, a famosa ideia de que a sua liberdade termina onde começa a do outro, ela só pode ser violada o tempo todo, porque o simples fato de que. Eu já expliquei a vocês que a liberdade ela não é um princípio definidor da sociedade. A liberdade é uma resultante de vários fatores. Tá certo? Ela não é por si mesmo um princípio. Mas, como, por exemplo, sei lá, os princípios do direito, ad impossibilia nemo tenetur, o sum cuique tribuere, dar a cada um o que é seu. Esses são princípios de fato, mas a liberdade não é. A liberdade é uma resultante da aplicação de outros princípios. A liberdade é uma, como dizer, uma conveniência pragmática, na verdade, tá certo? E em qualquer sociedade que você veja, a liberdade é objetivamente limitada por mil e um fatores e não pode ser medida na relação assim, bionívoca entre duas pessoas apenas. Aqui está a minha liberdade, aí termina a sua. Isso não existe, isso é completamente abstrato. A liberdade, em primeiro lugar, limitada pela disponibilidade dos bens e dos meios de ação. A liberdade é limitada, vamos dizer, pela própria fragilidade da vida humana. Tá certo? A liberdade é limitada pelo território disponível, por um milhão de coisas que não tem nada a ver com a liberdade do outro. Por você fazer da liberdade do outro o limite da sua liberdade é você proclamar, vamos dizer, um ideal que não tem nada a ver com a situação real, tá certo? E que, por isto mesmo, será continuamente infringido em nome dele próprio. Né? Por exemplo, o fato de que o sujeito que diz que se sente mulher, ele quer usar o banheiro das mulheres, então, aonde termina a liberdade dele de usar o banheiro das mulheres? Bom, na liberdade das mulheres, mas as mulheres têm o direito de reclamar disso aí? Não, porque isso é um preconceito. Né? Se a mulher se sente ofendida de ver o sujeito exibir o seu membro no mictório, tá certo? Então é porque ela o está reprimindo. Então ela não tem a liberdade de reprimir o outro. Eu digo, mas se eu não tenho a liberdade de reprimir você, como é que eu posso dizer que a sua liberdade termina onde começa a minha? A sua liberdade suprime a minha automaticamente, e isso é sempre assim. Portanto, a liberdade do cidadão só pode ser definida em função de fatores globais que afetam a sociedade inteira e que criam, pela sua conjunção e pela sua articulação, uma pequena margem de manobra que nós chamamos de nossa liberdade. Porém, a partir destas análises, o Charles Robin chega à conclusão de que a esquerda se tornou um instrumento da ideologia liberal. Se a ideologia dominante é liberal, e a esquerda, ao levantar estas bandeiras que exacerbam o individualismo até a sua última potência, sabe, no fim das contas, que os esquerdistas que fazem isso sabem, no fim das contas, que esse tipo de liberdade que eles estão exigindo só é possível, só é exequível dentro de uma economia de livre mercado. Porque se a economia já tem um plano estatal anterior, tudo tem que estar dentro do plano estatal, então a sua liberdade não é limitada pela liberdade do outro, mas pelas disposições e pelas possibilidades gerais oferecidas pela economia planificada. Isso quer dizer que, segundo ele, este tipo de bandeira levantado pela esquerda se diz antiliberal, mas na verdade está trabalhando para o liberalismo. Eu quero dizer, a esquerda é um bando de servos inconscientes do liberalismo. É isso. E o liberalismo, evidentemente, se identifica com os interesses do grande capital. Esta é a análise dele. Eu vou ver se tem aqui algum trecho interessante para citar para vocês. O liberalismo desemboca, assim, naquilo que eu chamaria, seguindo Engels, de atomização do mundo. Quer dizer, o mundo é composto de átomos soltos, cada um deles é uma fonte de si mesmo, fonte da sua própria liberdade, fonte dos seus próprios direitos, baseado nos seus interesses e desejos. O reconhecimento do direito inato dos indivíduos à liberdade exige, por ricochete, a igual aceitação social e jurídica de todas as maneiras de viver concebíveis e imagináveis. É isso, então. Se um homem acha que é mulher, tem o direito de viver como mulher, assim, e assim por diante. Né? Toda referência, nesse contexto, toda referência a qualquer noção de moral comum ou de valores partilhados não pode surgir senão como fundamentalmente autoritária e liberticida. Portanto, não pode haver nenhuma moral comum, nenhum compromisso do indivíduo com a comunidade inteira, embora possa haver com a comunidade daqueles que partilham dos seus desejos e interesses. E daí surge o fato de que o único elo comunitário que vale é a identidade de desejos e interesses, como é exatamente o caso no movimento gaysista ou feminista, né? Nós aqui temos os mesmos interesses e desejos, portanto, nós formamos um grupo. E todos os que não partilham dos nossos interesses e desejos, ou pior ainda, se opõem a esse, são nossos inimigos. Então, isso quer dizer que não pode haver nenhum princípio moral comum a toda a sociedade. Os princípios morais são, se originam e se baseiam nos interesses e desejos de cada indivíduo e, portanto, na semelhança entre os desejos e interesses dele e os do seu vizinho, seu parceiro, seu amigo, membro do seu grupo. Então, só existe moral dos grupos individualizados, não uma da sociedade inteira. Portanto, basta isso para você ver como a ideia geral da liberdade como princípio da sociedade já foi destruída automaticamente, né? Eu acrescentaria que não se pode medir a profundidade da marca deixada aos nossos espíritos pela antropologia liberal, exceto recordando uma parte, as reivindicações saídas dos movimentos de maio de 68, dos quais algumas permanecem fortemente impregnadas do existencialismo sartreano, para o qual o ser humano se define como essencialmente livre e autônomo. Teve aqui. É uma linhagem de Descartes, Locke, Bernard de Mandeville, Voltaire, etc. Vai terminar no existencialismo sartreano, onde o indivíduo é livre e autônomo no sentido, até, diz o Sartre, de que o indivíduo não tem uma essência, ele não é nada, ele se cria e se define a si mesmo, a partir de si mesmo. Né? E diz aqui o Charles Robin que isto impregnou profundamente os ideais de maio de 68, o famoso é proibido proibir, etc., etc. Esse aspecto da doxa filosófica dos anos 60 apresenta tanto mais interesse se acrescentamos que a liberdade se concebia em Sartre como a capacidade de romper com todas as proveniências, pertinências e origens vividas como outros tantos jugos que pesam sobre o desejo do indivíduo. Portanto, você não tem mais nenhum compromisso com a sua origem, com a sua família, com a história, com o passado humano, com absolutamente nada. Você se autodefine a partir do zero, como se o ego cogitans cartesiano adquirisse uma vida biológica e começasse a existir no espaço e no tempo. Deixa eu ver se tem um outro trecho aqui interessante. Então, o estudo dos autores liberais clássicos fornece a essa análise sólidos pontos de apoio. Desde o século XVIII, encontramos já formuladas, notadamente através da figura de um Voltaire, as principais implicações políticas e culturais do projeto liberal, como, por exemplo, a ideia segundo a qual a livre busca pelos indivíduos, dos seus interesses, dos seus desejos, fundamento pseudoantropológico da nossa atual ideologia libertária, constituiria a garantia mais potente da prosperidade econômica das nações capitalistas. Então, é a noção do mercado. Você verá que, na própria economia austríaca, os desejos do consumidor são colocados como uma fonte absoluta e inexplicável. Então, daí a crítica que o Ludwig von Mises faz da teoria do valor de Karl Marx, segundo a qual o valor de uma mercadoria é a quantidade de trabalho socialmente necessário para produzi-lo. Ele diz: não, o valor é o que as pessoas se dispõem a pagar por aquilo. Se eles acharem que a calcinha da Madonna vale 200 mil dólares, pagarão 200 mil dólares. E se você apresenta lá uma obra de arte raríssima e ninguém quer pagar nada, não vale nada. E nesse sentido, funcionalmente, o Ludwig von Mises tem razão. Quer dizer, os desejos dos consumidores são, nesse sentido, vamos dizer, o fator decisivo. Agora, de onde surgem esses desejos? Quer dizer, o consumidor, tal como entende o Ludwig von Mises, é um átomo isolado, tal como as abelhas do Mandeville, né? Ou tal como o cidadão Voltaire, ou tal como o ego cogitans cartesiano. Não é isso? Então, dá a impressão que ele saiu do nada, nada o determina, nada o molda, e ele escolhe de maneira absolutamente livre. Ora, nós sabemos que isso é totalmente falso. É verdade que o valor das mercadorias é determinado pelos desejos e preferências do consumidor, mas os desejos e preferências do consumidor não saem do nada. Para que existe, por exemplo, a propaganda? Não é isso? E também, além da propaganda, existe a limitação forçada da presença de certas mercadorias no mercado. Não é isso? Eu me lembro, por exemplo, que nos anos 60 houve um engenheiro chamado Wankel que criou um motorzinho deste tamanho, né, que movia um caminhão de 10 toneladas. E o que as companhias automobilísticas fizeram? Compraram aquilo para não produzir. Por quê? Aquele motor era tão simples, tão barato, que a sua produção ia criar um desemprego em massa na indústria automobilística e uma crise social. Então, o consumidor só pode escolher aquilo que está disponível. e nem tudo está disponível. Além do que, existe, vamos dizer, a própria interferência do Estado, que proíbe o acesso a determinados bens, como, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, nós temos um mercado de armas absolutamente fantástico. No Brasil, isso não existe. Quer dizer, onde foi parar a liberdade do indivíduo, né? Então, até esse ponto, eu acompanho a análise do Charles Robin 100%. Tudo isso que ele está dizendo é verdade. Só que temos aí um seguinte problema. Eu também sou um cara de origem pobre, não proletário, mas pobre. Certo? Proletário até certo ponto, que minha mãe era uma operária da indústria gráfica, mas quando ela casou não era mais. E daí a família afundou, faliu. E eu fui criado na mais extrema pobreza, e a partir dos 14 anos eu estava trabalhando exatamente a mesma experiência que ele viveu. Só que não foi na França, foi no Brasil. E no Brasil, a nossa experiência do liberalismo é exatamente inversa. Por quê? No Brasil, a ideologia de esquerda não serviu ao liberalismo, mas ao contrário. Nós vimos que durante 40 anos, além de você ter uma tradição estatista, intervencionista, proto-fascista, por assim dizer, da economia desde o tempo do Getúlio Vargas, tá certo? Com breves arremedos de interrupção, como houve, por exemplo, no governo Collor, mas assim muito breve e superficial. Então, a nossa tradição econômica é fundamentalmente estatista e controladora, tá certo? E nos últimos, vamos dizer, 40 anos, desde os anos 70 do século passado, nós vemos a hegemonia total da esquerda. A esquerda controlou, vamos dizer, todo o ambiente cultural e político, ao ponto de que, em duas eleições presidenciais, o seu Lula celebrou como apoteose da democracia o fato de que todos os candidatos eram de esquerda. Ou seja, a supressão total da direita, não só da atividade política, mas da atividade cultural e universitária, né? Então, foi isso que nós vimos no Brasil. Na França, ele observa a mesma coisa dentro da universidade, mas não na política em geral. Não é isso? Então, em primeiro lugar, vamos dizer, a direita francesa nunca acabou. Não só a direita liberal, mas a direita proto-fascista, da qual você é representante, por exemplo, o Alain Soral. Isto nunca acabou na França, e as pessoas sempre têm um destaque. E embora eles sejam rejeitados no meio universitário, eles têm o seu próprio público, têm as suas próprias editoras, têm as suas próprias publicações, etc, etc. Além do fato de que sempre existiram na França figuras ideologicamente indefiníveis, mas que se permitem opinar livremente sobre isto ou sobre aquilo, de tal modo que você não consegue filiá-las a um grupo, como, por exemplo, talvez a figura mais notável aí seja Pierre Boutin, né? Não dá para você saber se o Pierre Boutin é de direita, de esquerda, católico, maçom, não dá para saber. Ele mistura tudo isto, tá certo? Essas figuras sempre existiram na França. E, vamos dizer, o Pierre Boutin, embora tenha sido um pouco esquecido depois da sua morte, ele, em vida, ele foi um ídolo nacional, tá certo? Então, essa já é uma diferença marcante entre o ambiente intelectual francês e o ambiente brasileiro, né? Então, no nosso ambiente de hegemonia total da esquerda, que já deixou de ser hegemonia, já era um domínio efetivo, não é só um predomínio, que hegemonia não implica dominação total, né? Quer dizer, é uma dominação sutil que não precisa necessariamente ter uma expressão materializada no poder. Então, antes da esquerda chegar oficialmente ao poder com o Lula, na verdade já tinha chegado com o FHC, ela já dispunha da hegemonia, ela dispunha da hegemonia cultural já desde o tempo dos governos militares. Isso é absolutamente fundamental. Você precisa ver que quando os militares estavam lá em cima professando anticomunismo da boca para fora, Os comunistas já dominavam todas as universidades, dominavam toda a mídia, sem exceção nenhuma, nenhuma, nenhuma, nenhuma. E todas as universidades também, sem exceção. E para que dominassem a política, mesmo a política eleitoral, faltava apenas um passo, não é isso? E quando surgem os movimentos liberais, eles surgem no Brasil graças a um falecido amigo meu, que era o Donald Stewart Jr., que era um engenheiro brasileiro, filho de canadense, apesar do nome ser brasileiro. Ele funda os institutos liberais, aquelas ideias aos poucos começam a se disseminar através do Meira Pena, do Mário Guerreiro, Alberto Oliva, todo esse pessoal que circulava em torno dos institutos liberais, dos quais o mais forte era no Rio Grande do Sul, onde era bastante ajudado, financiado. Ali pela indústria Gerdau. Gerdau subsidiava os Fóruns da Liberdade, que era o único lugar no Brasil inteiro, durante 20 anos, era o único lugar onde se podia discutir livremente as ideias liberais. Era realmente o único. E era tão isolado que em São Paulo e no Rio não saía sequer uma notícia. Eu estive em vários Fóruns da Liberdade, reunia 2, 3 mil pessoas, não é isso? E não saía sequer uma noticinha em São Paulo e no Rio. Então você, e Brasília, muito menos. Então você vê o isolamento dos liberais, era uma coisa desesperadora. Tá certo? Talvez na ânsia de conquistar mais popularidade, alguns desses liberais foram se transformando em libertários, o que lhes permitia, vamos dizer, subscrever certas propostas da esquerda, como a liberação das drogas, o gaysismo, etc., etc. E, no conjunto, este grupo de liberais foi apenas um instrumento na mão da esquerda dominante. Então, a situação simetricamente inversa da França. Então, com relação à França, está certo, quer dizer, a esquerda se transformou no instrumento do liberalismo. Mas, no Brasil, o liberalismo se transformou no instrumento da esquerda. E, vamos dizer, as políticas estatistas, controladoras, etc., não pararam de se impor o tempo todo. Você sabe que coisa similar acontece nos Estados Unidos, onde a ideologia dominante pode ser liberal, mas note bem, entre a ideologia e a política real de um grupo, existe. Uma coisa não é função da outra, não é quando ele tem uma ideologia, então quando ele tem o poder, ele vai aplicar. Eu dessa palavra, aplicar, né? Quer dizer, como se a ideologia fosse uma injeção, né? Então, a ideologia é um discurso de autojustificação. E nem sempre os pretextos que você usa para justificar as suas ações são os verdadeiros motivos da ação e muito menos, vamos dizer, a substância prática da ação. A gente pode usar uma ideologia para justificar uma ação que vai exatamente o contrário dela. E isso acontece com uma frequência extraordinária, não é isso? Então, por exemplo, vamos dizer, Karl Marx era socialista, ninguém vai negar que ele fosse socialista, que ele quisesse o comunismo mundial. No entanto, ele advogava o livre comércio entre as nações. Ou seja, naquele momento, ele estava advogando a política liberal. Né? Por quê? Por motivos dialéticos. Ele acreditava que o livre comércio desenvolveria as forças produtivas do capitalismo e, na medida que elas se desenvolvessem, elas chegariam a certas contradições que destruiriam o próprio capitalismo. Tá certo? Então, vamos dizer, por um motivo tático, ele pregava o contrário do que seria o seu objetivo nominal. Tá certo? E não há nisso nenhuma falsidade, é uma questão, vamos dizer, a relação entre a ideologia, objetivo, valores, estratégia e tática é uma coisa muito complicada. Né? Eu vou dizer uma coisa para você. Acho que eu não conheço nenhum analista político que costuma levar isso em conta. Em geral, raciocínio a partir da ideologia, né? Então, É certo, então, que este ideário da esquerda libertária se encaixa como uma luva dentro do discurso liberal. Isso aí não tem a menor dúvida. Porém, nós devemos perguntar: a política efetiva praticada por esta direita liberal no poder é liberal? Eu acho que não, porque você vê que nos últimos 40 anos aqui nos Estados Unidos você tem um dirigismo e um controle social cada vez mais meticuloso. Tá certo? Quer dizer, a interferência do Estado em todos os domínios da vida é uma coisa notabilíssima aqui nos Estados Unidos e também no Brasil. Tá certo? Aqui, as pessoas têm um pouco a ilusão de que não é assim. Porque muitos acreditam que a ideologia liberal clássica ainda é a dominante aqui. Mas pode ser a ideologia, mas não é a política, né? Então, tudo isso aí é muito complicado. Quer dizer, você nunca se pode deduzir uma situação de fato a partir dos valores alegados. Isso é a coisa mais óbvia do mundo. Não é isso? Então, a política que um sujeito, um governante segue, na verdade, pode estar baseada numa ideologia exatamente oposta à que ele alega. Você veja, Ronald Reagan não se elegeu aqui nos Estados Unidos com a proposta de liberalizar a economia, ou seja, diminuir o investimento estatal. E o que que ele fez? Aumentou o investimento estatal monstruosamente para poder vencer a União Soviética na corrida pelas armas atômicas. É? Ele foi incoerente? Falou: não, meu filho, a vida é assim. Não é isso? Herbert Spencer faz uma figura de linguagem muito interessante. Ele diz: se você pega uma placa de metal e ela tem um calombo, se você pegar um martelo e martelar em cima do calombo, o calombo aumenta. Então, o que que você fala? Você bate em volta, né, até chegar no centro. Então, isso quer dizer que a sociedade, ela não é uma máquina que opere no sentido linear do objetivo que você propõe. Ela tem tensões e contradições internas e tem que ser manipulada de acordo com essas tensões e contradições internas. Uma contradição, por exemplo, que eu não conheço um liberal que leve em conta, no Brasil pelo menos, é o seguinte: uma coisa é você definir uma certa política econômica para um certo país. Quando você coloca esse país no cenário internacional, a coisa muda completamente. Então, por exemplo, a liberdade de mercado. Bom, a liberdade de mercado é uma coisa quando você a considera na escala de um país isolado. Então, é uma política liberal. Mas, quando você coloca esse país no cenário mundial, e ele onde ele está concorrendo com países enormemente mais ricos e poderosos, a coisa muda totalmente de figura. A sua liberdade de mercado interna pode ir para o brejo pelo simples fato de que você tem um concorrente externo mais forte. E daí você é obrigado, para defender uma margem de liberdade de mercado interna, a adotar políticas protecionistas. E daí os liberais vão dizer: não, mas protecionismo é fascismo, etc, etc, etc. Bom, eles podem até dizer isso, mas o fato é que o protecionismo foi, vamos dizer, a regra áurea da esquerda brasileira no poder durante todo o tempo. Está aí o Celso Furtado, que não me deixa mentir, que era um discípulo do Mihai Manuilescu, o economista, ministro da Economia fascista da Romênia. Então, todos esses conceitos abstratos, né, liberalismo, fascismo, etc, etc, etc, tudo isso deve ser usado não como expressão da realidade, mas como instrumentos comparativos, ou, como diria o Max Weber, tipos ideais, modelos ideais. E para chegar à compreensão de uma situação concreta, você precisa cruzar vários tipos ideais, como você cruza diferentes medidas para você representar um objeto no espaço. Está entendendo? Eu estou trabalhando nessa técnica há décadas. E olha, eu não quero saber se o negócio é liberalismo, se é fascismo, se é isso. Eu quero saber o que está acontecendo mesmo. E para saber o que está acontecendo mesmo, eu vou ter que examiná-lo usando essas vários conceitos como diferentes unidades de medida para eu tomar várias medidas em diferentes direções até poder chegar a entender o que está acontecendo mesmo. Então, esse que é, vamos dizer, o senso da realidade concreta. Mas o senso da realidade concreta depende de uma coisa terrível, que é o número de disciplinas que você domina. Ou seja, o número de perspectivas que você pode lançar sobre o seu objeto. Tá certo? Então, nós chegamos à conclusão, já expliquei muitas vezes, não existe nenhuma ciência que trate da realidade concreta. Isto é impossível. Ciência só trata de objetos abstratos, previamente recortados para poder ser abordados de acordo com os métodos desta ciência. Então, se você disser, ah, mas e a interdisciplina, o cruzamento de várias disciplinas? Eu digo, bom, isto pode ajudar desde que o conceito que domine seja o da realidade concreta e não o das ciências, não o da própria interdisciplina. Não tem que praticar interdisciplina porque é bonito, mas porque o objeto exige ser encarado sob certos aspectos. E onde termina isto? Se você pegar todas as ciências sociais, elas não bastam. Pegar as ciências naturais também não bastam. Ou seja, você às vezes tem que subir uma perspectiva metafísica. Mas a metafísica basta? Não, meu filho, a metafísica também é abstracionismo. Se você lê toda esta imensa produção da escola tradicionalista, Guénon, Schumann, etc., está cheio de coisas lindas sobre as religiões, a espiritualidade, o simbolismo, etc. Só tem um negócio que falta. Falta um negócio chamado Deus. Quer dizer, ou Deus é uma entidade concreta com a qual você tem algum contato, que fala com você e que age sobre você, e cuja ação é identificável na sua vida concreta, ou você não tem Deus nenhum, meu filho. Seu Deus é um conceito abstrato. Então, por exemplo, a ação divina em certas circunstâncias, ela é perfeitamente identificável. Na nossa vida pessoal e, às vezes, na vida coletiva. Eu não sou muito a favor desta mania de profetologia que tem aqui nos Estados Unidos, que todo mundo interpreta tudo à luz das profecias. Eu acho que eles abusam disso aí. Mas, às vezes, a ação divina é bastante evidente. Não é isto? Por exemplo, é impossível quando você vê estes esforços de criar um governo global que deveria, né, os planos dele estar pronto desde a década de 80 e não está aí até agora. É impossível você esquecer de lembrar da história da Torre de Babel, onde Deus separa os homens pelas suas nações, pelas suas origens, pelas suas línguas, etc., etc., para que não ousasse unificar-se por sua própria conta. Porque a única unidade da espécie humana que existe é a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Não há outra unidade. Então, tentar unificar a humanidade, eles estão fazendo a Torre de Babel de novo. E ela não vai ficar pronta jamais. Ora, quando passa um tempo e as pessoas começam a tomar consciência dos planos globais, o que acontece? Acontece o Brexit na Inglaterra, acontece o Trump aqui, acontece a Marine Le Pen lá. São reações, vamos dizer, quase que orgânicas da humanidade, tá certo? Que sabe que a noção humanidade só existe abstratamente. Concretamente, quem é a humanidade? Se você pergunta, você define o que é a humanidade, é fácil, qualquer dicionário tem. Mas se você. A humanidade existe apenas como objeto físico? Não. A humanidade implica uma dimensão pessoal. Portanto, se você perguntar quem é a humanidade, só tem um que pode responder: Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o modelo é a fonte de toda a humanidade. Então, se não tem Nosso Senhor Jesus Cristo, então só tem o quê? Tem a Torre de Babel. E ela vai cair necessariamente. Os esforços para erguê-la não serão inócuos, eles deixarão marcas. Então, Você não criará o governo global, mas você transformará os governos locais numa mixórdia dos diabos. Que é exatamente o que está acontecendo. Bom, é impossível não ver a ação divina aí. Eu digo, ah, Deus está desfazendo a Torre de Babel de novo. Mas escuta, mas e quanto eles gastaram para construir a Torre de Babel? Hã? E o esforço humano despendido naquilo? E os recursos que tiveram que ser roubados daqui, dali, para levar para ele? E o número de pessoas que morreram, né, durante a construção da Torre de Babel? Tudo isso aí é despesa, está lá no passivo, está lá no saldo em vermelho. E isto fica. Quer dizer que a obra, a parte destrutiva da obra fica. E a parte construtiva não se completa nunca. Isso está na Bíblia, tá certo? E é muito difícil você não ver a história se repetir. Na verdade, toda construção de império termina assim. Quantos impérios já não cresceram, já não surgiram, cresceram, dominaram tudo e depois caíram, assim, com uma velocidade impressionante e num espetáculo de autodecomposição deprimente. Eu digo, e por que será diferente com o Império Mundial, meu Deus do céu? Ou com o Império Russo, ou com o Império Americano, ou qualquer outro império, né? Então, quer dizer, esses esforços de obter, mediante o controle humano, algo que só está na mão de Deus, eles vão sempre ter o mesmo resultado, não é isso? Então, observando as coisas de uma perspectiva brasileira, eu vejo o seguinte: como este cidadão, Charles Bobon, chegou à conclusão de que a esquerda está servindo ao liberalismo, o que que ele propõe? Uma esquerda radical que volte à sua proposta de uma sociedade igualitária sem classes e não faça concessões ao liberalismo. E diz ele, este socialismo só poderá existir se ele reconhecer acima, vamos dizer, dos indivíduos atomizados, o império de uma transcendência. Eu digo, epa, começou. Mas essa transcendência, ver, ele não é cristão, ele não acredita no Senhor Jesus Cristo. Então ele acredita o quê? Em transcendência, em espiritualidade, em religiosidade, que ele identifica com valores comunitários. Ele está pronto para a conversão ao Islã. Ele está com apenas 41 anos, isso pode acontecer a qualquer momento. Porque ele vai ver que o Islã lhe fornece esta base transcendente e comunitária. O Islã é, por definição, a comunidade sacra. O Islã não é uma religião no sentido que a palavra tem no Ocidente, que é um sistema de crenças individuais, que vale para o indivíduo. Isso é também a noção liberal da religião. Quer dizer, a sua religião é matéria de foro íntimo. Digo, não, isso aí é absolutamente incompatível com o Islã. Porque o Islã se considera obrigatório para todos os seres humanos e o seu foro íntimo não interessa no mais mínimo que seja. A declaração de fé, mediante a qual o indivíduo se integra no Islã, ela tem uma validade apenas social, quer dizer, ele se integrou na comunidade. Se ele acredita nela ou não, não faz a mais mínima diferença. Então, como é que você vai dizer que a prática do Islã é uma matéria de foro íntimo? Não tem. O foro íntimo não entra em consideração. E o que entra é a integração na comunidade, comunidade que, por sua vez, acredita personificar na Terra a presença de uma transcendência, de uma autoridade divina que se impõe a toda a comunidade humana. Então, bom, isto aqui é a maturação de um sujeito desde o comunismo até, muito provavelmente, o Islã, se ele não acordar para este outro lado. Eu estou pensando em escrever uma carta para ele e dizer, olha, li o seu livro, gostei muito. E até esse ponto você está certo, mas acontece que eu, no Brasil, eu vivi a experiência exatamente oposta. Não da esquerda servir ao liberalismo, mas o liberalismo, a contragosto, acabar servindo à esquerda. E uma política estatista, intervencionista, controladora, etc, etc, etc. Portanto, as coisas têm um outro lado. Não é isso? Agora, eu já cheguei à conclusão que você nascer num país muito desenvolvido é um tremendo handicap. Eu, no começo, achava ruim ter nascido no Brasil, ter nascido no terceiro mundo. Agora eu acho cada vez melhor. Porque se você nasce num país insignificante, você é obrigado a observar o que está acontecendo nos países significantes, e eles são diferentes uns dos outros. E você acaba adquirindo uma perspectiva mais completa. Mas se você nasceu na França, o seu mundo é a França, meu filho. Se nasceu nos Estados Unidos, o seu mundo é os Estados Unidos. Você vai ver tudo na escala do seu país. E o que estiver fora do seu país, ou não interessa, ou é irrelevante, tá certo? Ou é até mesmo enganoso. Não é isso? Quer dizer, por exemplo, para um americano acreditar que todos os muçulmanos estão loucos, é a coisa mais fácil do mundo. Eu digo, meus filhos, mas se eles estivessem loucos, eles não conseguiriam fazer o que eles estão fazendo. Eles não estão agindo como loucos. É, como dizia o Dom Quixote, louco sim, pero no tonto. Tá certo? Então, o desprezo que que as pessoas nascidas nesses países mais desenvolvidos têm pelos outros, os leva a cometer erros horríveis. Ao passo que nós, brasileiros, né, somos apenas rapazes latino-americanos, sem dinheiro no bolso, nós não podemos olhar ninguém desde cima. Nem mesmo no futebol podemos fazer mais. Eu nasci no tempo do Pelé, ainda olhava os caras, ah, nós temos um Pelé, você não tem nada. Nem no futebol nós podemos fazer mais isso. Quer dizer, nós somos Zé Mané, nós somos coitadinho, e a nossa única saída é observar a realidade, tentar nos adaptar a ela. Mas se você nasceu numa cultura mais avançada, você está cercado por ela. Não é isso? E ela lhe parece realmente o centro do mundo. Não é isso? E justamente por lhe parecer o centro do mundo, ela se torna vulnerável à intromissão de culturas estrangeiras, tá certo? Que a destrói sob pretexto que ela mesma criou. Não é isso? Quer dizer, o muçulmano que alega a liberdade de consciência para lhe poder praticar uma religião que nega a liberdade de consciência, só funciona onde se respeita a liberdade de consciência. No próprio Islã não funciona. Não é isso? Então, quer dizer, esta vulnerabilidade das sociedades que nasceram da ideologia liberal, ela é cada vez maior, ela está diante dos nossos olhos. Não é isso? E eu não creio que a intelectualidade desses países mais avançados esteja em condição de transcender este problema. Porque quando eles saem da ideologia liberal, eles descobriram o quê? A transcendência, né? A religiosidade, a espiritualidade. E daí eles fazem uma meleca dos diabos, né? Tá certo? Começa a ler René Guénon, Júlio Zévola, e acha que virou o rei da cocada preta, quando na verdade tu não está entendendo, é coisíssima nenhuma. Então, eu mesmo, eu vi isso com meus próprios olhos nos anos 80, quando convivi com esse pessoal. Eu via, por exemplo, aqueles que se apresentavam como representantes do sufismo autêntico, no entender deles, eram totalmente impotentes contra aqueles que eles julgavam os representantes do falso sufismo. Não conseguiam fazer nada, absolutamente nada, até morriam de medo deles. Esse foi um dos grandes impactos cognitivos que eu tive na minha vida. Tive uma experiência com o pessoal do Idris Chavi, que aquilo tudo é um bando de vigarista mesmo. Estava acima de qualquer dúvida, eram vigaristas. Mas eu vi que o pessoal do Chom morria de medo deles. Eu disse, mas como? Mas vocês não são os representantes do sufismo autêntico? Vocês não estão com a baraka? A baraka é a bênção de Deus, da Chora, mas dá o poder para você. Vocês não estão com a baraka? Então, por que vocês têm medo desses caras? Uma outra coisa que eu acredito que isto realmente é um privilégio do indivíduo humano, não por ele ser uma entidade autônoma, mas justamente porque ele depende tanto do contexto social para ele se autodefinir, em parte absorvendo esse conceito, ambiente social, em parte se opondo a ele. O indivíduo humano está na posição de entender o que a sociedade não entende. Não é isso? E, portanto, dele ter um nível de consciência superior da sua sociedade. Isto é normal na história humana, sempre foi assim. Porém, ele terá esse nível de consciência sem ele poder alterar o rumo das coisas. Então, ao mesmo tempo, a grandeza e miséria do indivíduo humano. Bom, você pode estar enxergando o que ninguém mais enxerga, mas Você não vai conseguir fazer ninguém enxergar. É isso. Eu já entendi que as coisas são assim e que a gente vive no meio desta tensão. Quer dizer, o fato de que você não vai poder alterar fundamentalmente o rumo das coisas não quer dizer que você não possa alertar um certo número de pessoas quanto ao rumo das coisas para que pelo menos elas se preparem ou que, no mínimo, não fiquem tão assustadas quando as coisas acontecerem, tá? Vamos fazer uma pausa, daqui a pouco nós voltamos. Então vamos lá. Aqui, o Paulo Ricardo pergunta uma coisa que não tem nada a ver com a aula, mas é interessante. Eu comecei há cerca de um mês e meio a fazer poemas e me entregar de vez à literatura. Estou pegando firme na literatura ficção e meus textos estão com uma expressão cada vez melhor. Daí ele pede alguma orientação com relação à poesia. Então, a orientação é muito simples, Paulo Ricardo. Você não está ainda prestando suficiente atenção à métrica. A métrica é coisa básica na poesia. Mesmo se depois for para você fazer o verso branco, você tem que dominar essa técnica. Existe um livro que hoje é raríssimo, que ensina tudo a respeito. Chama-se A Arte do Poeta, o autor Murilo Araújo, que é um poeta mineiro, muito célebre no seu tempo, muito respeitado, hoje esquecido. A Arte do Poeta, de Murilo Araújo. Tente achar isso de qualquer maneira. Se ninguém achar, eu vou pegar o meu exemplar, tirar uma cópia e pedir para a Vida Editorial publicar. Luigi Amêndola. Professor, sua aula está muito boa, obrigado. O senhor poderia falar sobre o Alain Soral? Bom, o Alain Soral, ele padece do mesmo problema crônico da direita francesa, que tem ainda aquele ranço antissemítico que começa lá no tempo do caso Dreyfus. Na verdade, na esquerda, o preconceito antissemita é muito mais velho. Voltaire era um antissemita raivoso. Mas na direita francesa, isso começa no tempo do caso Dreyfus, que já era um preparativo da Primeira Guerra Mundial, na qual os judeus tinham fama de espiões alemães. Nunca mais consertou o negócio. Então, o negócio de bater judeu é por qualquer pretexto que seja. Agora apareceu o Islã, deu mais um pretexto. Então, eles têm esse problema, e isto eu acho que é um escotomba, é uma coisa que impede as pessoas de ver. Por exemplo, você falar de conspiração sionista mundial. Hoje em dia isso não faz sentido. É claro que existe um sionismo mundial. Sionista tem em toda parte. Mas você só vê os judeus se ferrando por toda parte. Eu digo, que raio de conspiração é essa que os conspiradores só apanham? Né? É uma espécie de cegueira. E é interessante que na França, por exemplo, esses julgamentos sumários, também baseados em meras aproximações exteriores, são muito comuns. Aqui o próprio Charles Robin, ele, o livro conta a experiência universitária dele, é uma coisa terrível, porque ele deu uma entrevista para o site do Alain Soral, e num dia ele estava lá fazendo uma conferência e alguém se levantou e falou: como que esta universidade admite a presença de um cúmplice do Alain Soral? Ele não tem nada a ver com o pensamento do Alain Soral, absolutamente nada. Alain Soral é, como é que se diz, é direita francesa clássica em versão moderna. E o Robin não é sequer sequer um direitista, ele é na verdade, ele é mais extrema esquerda hoje do que antes, né? Ele pode dizer que ele está tentando voltar à esquerda clássica, né? Fabrício Alves, o que o senhor acha do livro The Secular Age, do Charles Taylor? E eu comprei esse livro, mas ele foi parar no depósito e está lá guardado até agora, não tive ocasião de ler. Parece um livro muito interessante. Nelson Filho, os agentes dos esquemas globalistas teriam hoje maior vitalidade da criação intelectual que os do movimento de reação ao globalismo? Não, vitalidade intelectual pura não, mas eles têm uma vitalidade de mídia, que é um negócio fantástico. Eles praticamente dominam a mídia do mundo inteiro. Então eles falam mais do que dominam a mídia, dominam o show business, né? Criatividade ali não tem nenhuma. Você acha que o Michael Moore é criativo? Quer dizer, em matéria de criatividade estão muito baixos, eles só repetem chavões o tempo todo. E são chavões auto-hipnóticos. O sujeito diz uma palavra e instantaneamente ele acredita que aquilo existe. Né? Onde quer que você veja uma pessoa raciocinando assim, você sabe que ou é um charlatão ou é um idiota completo, um sujeito auto-hipnótico. Né? Então, por exemplo, agora os camaradas falam: não, nós temos que nos opor ao ódio, ao preconceito, etc. Falo, muito bem, nós temos que nos opor ao ódio, ao preconceito, mas você está achando que esta medida do Trump de limitar um pouco a entrada de países, de 7 países fornecedores de terroristas durante 90 dias para investigar e separar os imigrantes dos terroristas é uma medida anti-imigração? Você acha mesmo isso? Você acha que isso é baseado? Não é contra a imigração, e daí o pessoal ainda acha que, ah, mas isso é baseado no ódio e no preconceito. Quem falou? Lê esse post que eu coloquei hoje na internet sobre essa gangue MS-13, que está atuando aqui em vários estados americanos e que já estão recrutando crianças de 8, 9 anos, né? Como lembrou aqui o Alessandro, na base de o rito de iniciação para você entrar lá consiste em você matar alguém. Agora, depois que você mata alguém, você já está comprometido com a. Você pega um garoto jovem, dá uma arma para ele, pega um transeunte, qualquer forma, mata aquele lá. Se ele não matar, ele morre. Se ele matar, ele é aceito na gangue. Eles estão fazendo isso aqui. É gente, é tudo imigrante. Tudo imigrante. É uma gangue que veio de El Salvador e que está dominando aqui vários estados americanos. Então, você acha que você se opor a isso é ódio e preconceito? Então, são pessoas que se encantam com palavras. Né? Claro, todo mundo é contra o ódio e preconceito. Né? Então, mas isso aí é. São chavões absolutamente vazios que você aplica onde você quiser. Porém, na hora que você. Tem pessoas que, na hora que elas dizem essas coisas, elas visualizam aquilo mesmo. Ou seja, a realidade concreta não tem mais a mínima importância para essas pessoas. Elas nem sabem o que é isso. É isso. Por que que você acha que esse pessoal da esquerda, por exemplo, eu me lembro que alguns anos atrás, a Sarah Palin disse que precisávamos dirigir nossas forças contra um determinado alvo, né? Entenderam isso como uma ameaça de morte, que ela queria matar aquela pessoa. Esses mesmos que ficaram escandalizados porque ela disse isso, hoje pregam abertamente a bordo do Trump. Na televisão os caras falam, tem que matar, tem que matar. Para eles isso é natural. Como é que você chega nisso? Você sabe quem matou essa charada? Foi o. Aqui, o Pierre Boutin. Eu vou ler um parágrafo para vocês. Ainda voltando ao tema do indivíduo solto no ar, né? Se o eu reduzido, privado dos seus liames, da sua religião, liberado, se encontra, no entanto, assediado pela morte, ele projetará nela a recusa passional, uma recusa passional, sem crer que jamais essa recusa possa triunfar sobre o antigo destino. Ou seja, ele recusa a morte, mas ele sabe que essa recusa não vai triunfar. É humilhando o outro e comportando-se como servidor ou sacerdote de um destino que ele adiará o seu aniquilamento, ele se evadirá do tempo da morte. Ele se tornará uma exceção provisória da condição humana. Ele inventará um tempo, um parêntese de tempo, que não seja uma descida para o nada, um rebaixamento de si mesmo. O último dos carrascos se imagina um semideus, escapando à lei comum. Ele não pôde evitar nascer, ele crê eludir a morte. Ou seja, no momento em que ele mata o outro, em que ele executa o outro, ele está superior à morte. É? Ele é, ou como é que diz? É quem comanda a morte. Então, quer dizer, o desejo de matar é inerente a essa coisa da liberdade atomística. Agora, não vem, ah, temos que sair disso, então temos que achar uma transcendência. Eu digo, não, não é transcendência, tem que achar Deus. Não é transcendência. Samuel Gouveia. Na história da filosofia de Giovanni Reale, Protágoras de Abdera foi o fundador do relativismo ocidental, que ele expressou na célebre fórmula: o homem é medida de todas as coisas. Com isso, entendendo que não existe critério absoluto para julgar o verdadeiro e o falso, o bem e o mal, mas que cada homem julga conforme o próprio modo de ver a medida das coisas. Bom, essa frase pode ser interpretada em duas maneiras. Uma maneira, a mais vulgar, é essa, o relativismo. Mas note bem, o que o Protágoras disse não foi cada homem, ele disse o homem. Ora, se você observar, existe na ciência um negócio chamado princípio antrópico, que mostra assim, para que tudo em volta do nosso ambiente foi construído à nossa medida, para que a nossa espécie pudesse sobreviver neste ambiente. E nesse sentido, de fato, o homem é a medida de todas as coisas, no sentido objetivo, e não o homem como indivíduo, sim o homem como espécie. É uma maneira de você entender. Uma segunda maneira é que, de fato, na prática, o que vai vigorar é o julgamento de cada um, sem dúvida. O que não quer dizer que ele deva fazer isso e que isto seja, vamos dizer, o único critério da verdade. Nós podemos dizer, a conduta de um homem é decidida pelo que ele acha subjetivamente, o que ele sente subjetivamente, o que ele imagina subjetivamente. Então, nesse sentido, ele é a medida da conduta dele mesmo. E só podemos compreendê-lo se compreendemos essa medida que ele tem interna. Mas isso não quer dizer que essa conduta dele seja adequada ao mundo real. Né? Existem vários lados por quais examinar as coisas. Né? Agora, em geral, as pessoas entendem no sentido puramente relativista, subjetivista, que eu não sei se essa foi a intenção de Protágoras, de Abdera, ninguém estava lá, o que sobrou dele foram apenas dois ou três fragmentos. Então, você pode interpretar no sentido relativismo imbecil atual, ou você pode ter uma certa deferência com o Protágoras e pensar, não, ele deve ter pensado numa coisa mais profunda, não é possível que ele fosse tão idiota assim. Vanessa Teodoro pergunta, estou fazendo minha monografia, licenciatura em música, curtei meu sócio-construtivismo. Ele indica alguma bibliografia. Peça isso ao Dante Mantovani. Eu não sou a pessoa adequada para isto. Durante a semana, aqui, Luiz Fernando Tomé. Durante a semana, o professor publicou no Facebook a frase: Nunca esqueceria o que aprendi com Hegel. Em toda ação humana, a parte negativa vem primeiro. Bom, a parte negativa vem primeiro pelo simples fato de que você nasce num ambiente pré-existente. Quer dizer, você não pode, vamos dizer, impor à realidade os seus projetos, as suas ideias, sem você remover algum obstáculo. A remoção de obstáculo é sempre a primeira coisa. Não é isto? Então, por exemplo, você quer construir uma mesa. Eu digo, bom, então você vai ter que derrubar uma árvore ou coisa assim. Quer dizer, não vai partir direto para o seu projeto positivo, né? Isso é sempre impossível. Christian Rocha, é verdadeira a carta de Aristóteles para Alexandre o Grande sobre a importância da Torá? Absolutamente falsa. É uma boa invenção, quando você não é vero, é bem trovato, mas é falso. Sérgio Braga, o que Benoît Hamon propõe como religiosidade comunitária não poderia também ser o um embrião de uma religião civil? Visto que hoje se reconhece no círculo da esquerda que a espiritualidade é uma dimensão da existência humana, claro, é que começa. Veja, isso é uma tese que foi colocada em circulação há muito tempo por um muçulmano americano, dizendo que o socialismo era incompleto porque lhe faltava a dimensão espiritual e que o Islã iria então colocar essa dimensão espiritual em cima do socialismo. Uma ideia similar do Auguste Comte, de que a Revolução Francesa tinha sido muito certa, mas ela esvaziou espiritualmente o ser humano, então precisava colocar uma religião em cima e ele inventou a tal da religião da humanidade, uma religião civil. Se você pensar bem, o Islã é uma religião civil. O Islã inteiro é um código civil, o código da conduta do cidadão, não é isso? Teoricamente, seria, vamos dizer, o código civil revelado, com a sociedade que Deus quer. Né? Marcelo Mas, de tanto odiar o comunismo, eu cheguei à seguinte indagação: será que o comunismo tem algo de positivo? Mas é claro que tem algo de positivo. É? Isso é a coisa mais óbvia do mundo. Dizer, o mal absoluto não existe. Você pega a ideia mais criminosa do mundo, alguma razão de ser ela tem. Não é isso? Ademais, Karl Marx escreveu páginas memoráveis de análise do capitalismo, da história, etc. Nós não podemos jogar tudo isso fora. Luiz Estevanato, se o liberalismo está a serviço da esquerda no Brasil, qual seria o papel, tarefa da direita? Fala, eu não sei, eu sei qual é o meu papel. Eu não estou aqui para dar receita para ninguém, sobretudo para um treco chamado a direita, Quer dizer, depois que apareceu, no, durante a maior parte da minha vida não existia direita circulante. Eu falei, tem que existir alguma. Daí comecei a fomentar para que aparecesse. A hora que apareceu, rapaz, o que veio de picareta, de oportunista, de bandido no meio, foi uma coisa horrorosa, né? Não que eu esteja arrependido de ter fomentado, mas se você fomenta algum tipo de vida, bom, vem todas as formas de vida ali, vermes, lacraias, etc. É inevitável. É, então eu não estou aqui para orientar a direita. Eu posso, quando aparece, por exemplo, um político sério, tal, que você vê que é um homem honesto, eu posso dar alguma orientação, alguma sugestão para ele, para facilitar a carreira dele e para ajudá-lo a fazer o bem. Mas para uma corrente política em geral, não, não, não. O que eu recomendo para todos os cidadãos brasileiros é o seguinte: no momento, não para a direita, mas para todo mundo que tem um pouco de vergonha na cara, o ponto principal agora é derrubar o tal do Estatuto do Desarmamento. Por quê? Porque eu sou a favor disso, a favor daquilo? Não, gente, é porque está morrendo 60, 70 mil brasileiros por ano. Hã? E a polícia não vai fazer nada, a polícia está entrando em greve, e o governo não tem dinheiro para pagá-la. Então, bom, então deixa pelo menos a gente ter as nossas armas, não me impeça de defender a minha vida, já que você não pode defendê-la. Quer dizer, o Estado, que não tem a condição de proteger, nenhum Estado tem o direito de tomar as armas do cidadão, de jeito nenhum. Né? É, não por causa de princípios liberais. Mas por causa do princípio da defesa própria, que esse é universal, esse não tem nada a ver com o liberalismo. Né? Então, principalmente o Estado que não tem meio de te dar proteção, ele não pode se proteger, proibir de proteger você mesmo e sua família. Não tem, isso é tão imoral. Isso no Brasil já tomou as dimensões de um genocídio, porque é sistemático. Você desarma a população à força, tá certo? E ao mesmo tempo você protege os bandidos de tudo quanto é maneira, como acaba de fazer o STF. Agora nós temos que pagar a indenização para os caras. Quem vai pagar? Somos nós, é o seu imposto que vai pagar. Indenização por maus tratos. Ora, se já tem superpopulação numa cela, já é maus tratos. Então, isso quer dizer que todo presidiário brasileiro vai receber indenização e vocês vão pagar. Quer dizer, é claro que isso é uma política genocida, é uma política de extermínio do povo brasileiro. Tá certo? Então, se tem alguma coisa para recomendar, não para a direita, mas para todo mundo, é isso aí. Se juntem. Adiem suas divergências, não é suprimir, adiem, que tem coisa mais urgente. Mais importante do que o seu projeto de sociedade é você continuar vivo. Rondon, antes de se considerar um indivíduo com seus desejos e interesses, o senhor julga que havia mais equilíbrio e transcendência na humanidade? Sem sombra de dúvida, havia um senso mais aprimorado da realidade. Mas isso é o óbvio, é só você comparar com qualquer tribo de índio, você vai ver que é assim. Você vê, nunca houve sociedades tão homicidas quanto as da atualidade. Quando você veja, quando os na Revolução Francesa eles achavam, não, nós temos que quebrar as monarquias absolutas e criar aí uma república para ter os direitos humanos, deu muito bem. A violência assassina nas repúblicas democráticas foi muito maior do que tudo que tinha sido antes. Não é isso? Daí, mais adiante, aparece a ideia do socialismo. Não, nós temos que criar o socialismo para instaurar a paz. Bom, o socialismo, então, como foi na União Soviética, na China, na Alemanha, etc., é muito mais assassino do que tudo que houve antes. Então, quer dizer, algo de errado na base da civilização ocidental, é claro que tem. Não é isso? Você pode diagnosticar com a perda da transcendência, se quiser. Mas, veja, o comunismo não é uma forma de transcendência? A aposta numa utopia futura que transcende os interesses individuais, colocando-os dentro de um esforço coletivo para alcançar um suposto bem no futuro, isso não é uma transcendência? A história, o socialismo não são, como é que se diz, valores supremos aos quais todos os interesses humanos têm que se ceder? São, então, eles são uma forma de transcendência. O Islã não é uma forma de transcendência? É. Como é que se alcança a transcendência? Matando os infiéis, e assim por diante. Quer dizer, transcendência, uma pinóia. Hã? Ora, transcendência, religiosidade, fé, espiritualidade. Eu escuto falar essas coisas, hoje eu sei que eu estou falando com um vigarista. Agora estava vendo um título de um livro aí. O culto da virgem ou a metafísica no feminino? Eu digo, hã? Aqueles meninos de Fátima que conversaram com Nossa Senhora pensaram nesse negócio de metafísica no feminino? Não pensaram nada, só que é o seguinte, eles conheceram Nossa Senhora. Hã? E ela agiu sobre eles diretamente. Então, é isso que está faltando. A ação direta de Deus no mundo. Agora, Deus não age sem você pedir muito. Hã? Ele não é que nem o diabo se intromete em tudo. Agora, Deus assumiu esse compromisso, você é livre, eu só vou se você quiser. Ele fica insistindo com você, mas insistindo suavemente, né? Então, o que está faltando é isso, não está faltando transcendência, nem religiosidade, está faltando é você pedir, né? Lê o livro do padre Juan González Alinteiro, está tudo lá. E tudo que os espirituais do século XX escreveram não vale 10 páginas daquilo. Mas isso é o assunto do outro curso, né? Bom, eu acho que por hoje é só, né? Tá bom? Então espero que tenha sido útil. Muito obrigado a todos. Até a semana que vem ou até o curso da terça-feira. O que estão fazendo os dois vão entender que um esclarece o outro esclarece um. Então, Bem que, olá, se bem peraí. que. Não, não, é depois, eu acho. Que? É o Nada? outro, é. Tá bom. Então, até a semana que vem. Muito obrigado. Agora. Olá.